A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Pele escura, pé rachado, filho nos braços, lata na cabeça, sobe a ladeira, tô na rosa, a rosa do morro, a rosa que é preta. Mas saiba você que nem tudo são flores no jardim que ela vive. Tem miséria e tem crime. A polícia oprime, mas é de lá que ela veio, é lá que ela vive, é de lá que ela gosta, onde as casas são feitas de madeirite. Rosa, rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa. Rosa, rosa do morro, rosa, rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa do morro, rosa. Nos caminhos por onde passou, ela viu rosas diferentes dela. Viu rosa branca, rosa vermelha, até rosa amarela. Então ela se perguntava, meu Deus, por que tanto a minha cor incomoda, se nem todas as rosas são cor de rosa. Rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa, rosa, rosa do morro, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa do morro, rosa. Quando eu percebi que sou poetisa, fiquei tão triste. Rosa do morro, rosa. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever. Rosa do morro, rosa. Será que a sorte do poeta negro é negra, igual sua pele? Rosa do morro, rosa. Quero ser livre, igual ao sol. Rosa do morro. Carolina Maria de Jesus. Rosa.